mano, coloca o CD do Ataque Sonoro. Coloca, senão eu vou te incomodar. Vou ficar te incomodando. Ataque Sonoro! Ataque Sonoro! 10 Zona Sul, aí tabelado. É Ataque Sonoro, mano. Aqui ninguém é profissional, mano. Mas o que a gente faz, né, de coração, muita piração, muita paz, muito união. Não tem boi pra vacilão, 2009 é nós entrando em ação. Aí lá, Ataque Sonoro. Eu falei que eles iam vir, eu falei pra você. É nós de novo, é nós de novo. Vacilou, leva pipoco. É nós de novo.